yeah. Eu sou. Esteja onde estiver, eu vou. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Pois aprendi que está em mim tudo o que eu preciso. Vem o que vier, eu sou. Esteja onde estiver, eu vou. Vou procurar, sei que vou encontrar. Pois aprendi que está em mim tudo o que eu preciso. Perigo na trilha e o bebê não amarelou. Várias armadilhas pra parar, mas acelerou. Vários só colaram pra sugar, depois disparou. Vários falou que era amigo e nunca mais voltou. Muito nego me usou, muito nego me zoou. Muita mina me esnobou, muita mina não trincou. Como é que fica essa parada, né, João? Isso foi além e não parou na prisão. Parou lá no Paraná, parou em Curitiba, parou no Rio de Janeiro, parou lá em Brasília, parou onde o rap rena. Foi além, quebrou a gema, me tirou de mil problemas, me salvou e eu tô na cena. Mais maduro do que nunca, fui nessa vida foda, vivendo e aprendendo até o dia que o mundo roda. Malabares na manobra, equilíbrio na missão. Só sobe mesmo doidão, focado sem falação, focado na gravação, focado fim de semana. Bota grana porque ama, porque a música é a chama. É chama de liberdade, é livre como um louvor. Remédio pra sofredores, a força do lutador. É alma, a flor da pele do poeta suburbano. É topo do topo louco e cada topo vai pro mano. Meu, que eu perdi essa vitória por vocês. Juventude brasileira, eu dedico a vocês. Cada letra minha escrita desde o tempo de Febem. Pra agora o que será, eu dedico a vocês. Tudo que eu conquistar vai ser por nós, é sério mesmo. O barato é diferente, vocês só tão conhecendo. Não sou só um verso, mas no verso eu sou eu. Faço tudo que eu expresso, amo vida, isso é eu. Sem ser santo, pecador, liga só que todos são. Glória é o meu legado e meu legado é salvação. Vem o que vier, eu sou. Esteja onde estiver, eu vou. Vou procurar, sei que vou encontrar. Pois aprendi que está em mim tudo o que eu preciso. Vem o que vier, eu sou. Esteja onde estiver, eu vou. Vou procurar, sei que vou encontrar. Pois aprendi que está em mim tudo o que eu preciso. Ninguém deu nada por mim, mas voltei pra brilhar. Saindo da selva triste, cantei pra superar. Encontrei o meu valor, fica distante da dor. Palavra e verso puro, aluno do Salvador. Só Deus que é meu pastor, tem muito só falador. Fui salvo pelo papai, Jesus, meu protetor. Sou pureza nesses versos, boto alma e coração. Boto dor da minha força que matou a opressão da depressão. Desse garoto novo só com 17, imaturo, hoje bem maduro já com 27. Botando vida na track nos tempos de putaria. Seguindo pela verdade, matando patifaria. Cela fria virou poço e o poço virou topo. Topo virou tudo na vida desse louco. Topo virou estudo, estudo virou missão. Missão abriu a mente e a porta pra solução. Pra viver onde não tinha vida nem mais esperança. Mundo roda, tudo gira, só na luta nós não cansa. Nós alcança, lança, lança, faz o plano, executa. Nós apoia, nós escuta, não bancamos mulher fruta. Não curtimos mina puta, Floripa, mané raiz. Nós é sangue nessa luta, maluca pra ser feliz. Nova geração, revolução mental. Bora na missão, que é fenomenal. Amor fundamental, respeito e verdade. Visão de mais amor, amor na caridade. Humildade, personalidade, força de vontade. Bondade na amizade, família, cara metade. Prometo representar o suor do nosso banho. Prometo vai melhorar, mudando o dia de hoje. Chegamos pra ficar e pra fazer história. Ficamos pra mudar, é essa nossa hora. Mil voz tá no meu canto. Vida, liberdade, Jesus Cristo, hip hop é o meu manto. Tem Brasil em todos cantos, mundo no meu canto. Floripa, meu encanto em todos cantos. Obrigado, Deus, prometo. Vou melhorar. Obrigado, minha mãe, prometo. Vou melhorar. Obrigado, meus amigos, prometo. Vou melhorar. Obrigado, meus filhos, prometo. Vou melhorar. Obrigado, meus fãs, prometo. Vou melhorar. Obrigado, quem me ama, prometo. Vou melhorar. Obrigado, minha vida, eu prometo. Vou melhorar. Obrigado, meu Deus, prometo melhorar.